Corri do batalhão que queria me pegar. Consegui fugir do alistamento militar. Aterrorizo nossos alvos, tiro nossos ideais. Tortura até a morte cerebral. Converte nossas mentes, violenta nosso corpo. Nos tortura até a morte cerebral. Viva a covardia aos sonhos. We'll be right back.